amor de Jesus Cristo seja sobre todos nós e todo o corpo de Jesus em toda a terra. Louvado seja o nome dele. Irmãos e irmãs, nós vamos ler o capítulo 7 e você pode observar depois e até perguntar por que ler esse capítulo, que é um capítulo de genealogia. Por que ler esse capítulo? Qual o sentido? Primeiro, se o Senhor permitiu que estivesse na Bíblia, que esteja na Bíblia, então nós reconhecemos a importância, a santidade da palavra e entendemos também e respeitamos o fato de que se ele permitiu que esse capítulo atravessasse 2.500 anos praticamente, é porque ele gostaria, deseja honrar essas pessoas. Então é por isso. Neemias capítulo 7, é isso que nós vamos compartilhar, esse texto. Mas antes eu quero agradecer a todos os irmãos que estão orando pela Suzy Lavoura, que é minha irmã. Irmãos, eu tenho uma notícia maravilhosa. A médica ontem falou para minha cunhada, Morgana, que ela corria risco em 5 áreas. 5 áreas poderiam levá-la à morte. E 4 dessas áreas já foram vencidas. E falta uma área. Então eu louvo ao Senhor e quero agradecer os irmãos pela oração e pedir a você que se complete essa quinta área, que é a questão renal. Então ore por isso. Agora é para isso que nós estamos orando, pedindo que se complete a cura física e se dê também o que diz um cântico, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração santificado, coração de Jesus. Então, ore por isso. Eu também quero colocar a vida da pastora Beatriz. A pastora Beatriz, há 2 meses, há 3 meses atrás, perdeu o esposo. Não perdeu, né? Ele foi já adiante de nós, foi recolhido pelo Senhor. Mas saiu da convivência aqui com ela, 2, 3 meses atrás. E agora, ontem, hoje, na verdade, a mãe dela também foi recolhida. Então, irmãos, nós sabemos que o luto é algo que nós não podemos menosprezar. Nós aprendemos na área pastoral e na área psicológica que um luto verdadeiramente demora pelo menos 1 ano. Ainda que a pessoa diga, não, tudo bem, não estou sentindo nada, no fundo, só depois de 1 ano a 3 anos é que o luto se vai e a pessoa, então, se sente verdadeiramente consolada. Então, eu peço oração pela pastora Beatriz para que o Senhor dê forças a ela nesse momento, tá bem? Era esposa do Siqueira, agora sua mãe também foi recolhida e nós precisamos que você ore. Eu aproveito para continuar pedindo toda devocional, todo devocionário, sempre tem um motivo de oração. E eu peço que você ore pelos que estão acamados, agora também pelos que viram um parente, alguém próximo, partir, porque isso causa em nós uma dor. Mesmo sabendo do celeste por vir, não podemos negar nem menosprezar, que seria uma infantilidade, dizer: ah, não estou sentindo nada, a pessoa não está sentindo nada. Claro que está, porque a ausência da presença, ou a presença da ausência, como dizem alguns autores, certamente nos deixam marcados, principalmente nesse período de no mínimo 1, no máximo 3 anos. Também quando vai se alongando, e depois de 3, 3 anos e meio, isso não é resolvido, aí a pessoa precisa de uma ajuda pastoral ou psicológica também, para que ela aprenda a trabalhar com esta realidade. Então, peço pela minha irmã, continue orando para que o milagre se complete, e agora ore pela pastora Beatriz. Com as duas, eu represento todos os acamados e aqueles que perderam um ente querido. Quando eu digo perderam, que viram um ente querido ser recolhido. Muito bem, eu leio como abertura devocional um texto que o pastor Paulo mandou. Ele é da equipe de abertura, vamos dizer assim. Temos 6 pessoas que nos mandam textos. Agora, pastor Edilson também, e de denominações diferentes. Ah, ele nos mandou um texto que nós lemos, da Rádio Transmundial, e agora hoje voltamos ao pastor Paulo, que diz assim: carregar a cruz com Cristo. A.C. Barro é o autor. Lucas 23, de 26 a 32, vemos Jesus exausto, ferido, carregando o instrumento de sua própria morte. Ele cumpre de modo literal seu próprio ensino: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Seu silêncio diante da dor revela uma fé firme, não na ausência do sofrimento. Veja bem, olha, não na ausência, não vamos negar a dor, né? Não na ausência do sofrimento, mas na soberania do Pai. Nesse caminho surge Simão de Cirene, obrigado a carregar a cruz. O que parecia acaso ou imposição dos romanos tornou-se privilégio. Participar, ainda que sem compreender plenamente, da caminhada redentora de Cristo. Esta cena nos lembra que a vida cristã é marcada tanto pelo carregar do próprio fardo, quanto pelo ajudar a carregar o fardo alheio. Por isso nós oramos, por isso fazemos ação social, por isso ensinamos e tudo mais. Queridos, Deus nos convida a suportar nossas cruzes com a perseverança e, ao mesmo tempo, a sermos Simões para outros, aliviando seus pesos com amor e solidariedade. Assim cumprimos a lei de Cristo. A oração para hoje, irmãos: Senhor, dá-me força para carregar minha cruz com perseverança e sensibilidade, para ajudar os que estão sobrecarregados. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler agora Neemias 7, que basicamente é um capítulo de genealogia. Vou fazer só 2 observações além disso. Diz assim o texto: depois que o muro foi reconstruído e que eu fiquei, perdão, e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros e os cantores para ficar responsáveis, e os levitas também. Fixou os batentes, as portas no lugar e indicou os porteiros responsáveis, os cantores, os levitas. Por quê? Esse é o primeiro destaque. Depois vão vir nomes, né, irmãos? Genealogia. Por que isso? Pelo seguinte, irmãos, os porteiros também tinham a responsabilidade de guardar o templo. Não é só, no momento da celebração vir, abrir a porta e depois fechar no encerramento. Não. Os porteiros também tinham a responsabilidade de guardar o templo. 1 Crônicas, capítulo 9, 17 a 19. Os cantores levitas não serviam apenas como pessoas com capacidade poética e musicais para o louvor e adoração a Yahvé. Eles recebiam treinamento militar. Segundo destaque, aqueles que tinham capacidade poética, musical, não trabalhavam só nisso. Eles recebiam um treinamento militar e deviam cooperar na vigilância diária do templo contra a iminência de algum ataque surpresa dos inimigos. Então, um destaque para os porteiros e um destaque para os levitas, para você entender, como eles se portavam, que sempre espreitável. Surpresa dos inimigos que sempre espreitavam o povo de Deus. Neemias, que aparece aqui, é outro Neemias, que é citado no verso 7, mas não se trata do autor desse livro, é outro. Não se trata do autor do livro. E Neemias, registra um novo, o Neemias, o autor do livro, registra um novo levantamento quanto às famílias que retornaram para a restauração de Jerusalém em 538 a.C. Estamos falando de 2.500 anos atrás. Embora haja uma lista semelhante em Esdras, capítulo 2, de 1 a 70, nós já vimos Esdras, aqui Neemias parece contar com dados e informações mais atualizadas e exatas do ponto de vista genealógico e estatístico. Claro que elas estavam mais atualizadas, porque Esdras já tinha vindo antes de Neemias e já tinha colocado o templo em pé e tinha colocado a casa em ordem. Só faltavam agora as partes da reconstrução do muro, das portas e a continuidade do trabalho de ajustar socialmente Jerusalém, não permitir que os nobres desprezassem os irmãos pobres, ou seja, que continua combatendo os inimigos, como Tobias e outros tantos. Ou seja, Neemias já pega a situação de reconstrução em andamento. E por isso tem dados mais atualizados. Não esqueça disso. Primeiro vem Esdras, depois Neemias. Então ele tem dados mais atualizados, principalmente os genealógicos. Ok. Vamos ver então o nome dessas pessoas, a partir do versículo 2: para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Hanani, e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. Olha a metodologia, né? Ou num posto específico, ou em frente à sua casa, próximo à sua casa, mas então tem uma ordem para cada um cuidar. E só quero reforçar a ideia de colocar no governo, para ser comandante aqui, pessoas tementes a Deus. Infelizmente, ainda há, nas igrejas locais, às vezes por afinidade com a pessoa ou por qualquer outro motivo, colocar as pessoas que não são tementes a Deus, ou porque dão oferta, uma oferta mais robusta. Irmãos, irmãs, isso é muito sério. Ocupar liderança na casa do Senhor tem que vir acompanhado de ser temente a Ele. Versículo 4. A cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então o meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte: os primeiros a retornar, queridos, os primeiros que vieram com a ordem da Pérsia, eles retornaram, e já houve um relato genealógico, e agora Neemias vai adiante. Esses são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos, e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Esse é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate, Moabe, por meio da linhagem de Jesuá, ou Jesua, e Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacaí, 760, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Bebaí, 628, os filhos de Asgad, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Isquiá, Ezequias 95, Ezequias 95, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezaí, 328, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofá, 188, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Bet Asmavet, 42, os filhos de Kiriat Jearim, de Sefirá e de Berot, 743, os filhos de Ramá e Geba, 621, os filhos de Miquimás, 122, os filhos de Betel e Ai, 123, os filhos do outro Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lod, de Adide, de Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, descendentes de Jesuá, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Rodevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acub, Atita, Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Hassufá, Tabaote, os filhos de Queroz, Sai, Padom, os filhos de Lebana, o Lebaná, Agaba, Salmai, os filhos de Hanã, Gidel, Gaar, os filhos de Recaías, Rezim, Necodá, os filhos de Gazão, Uzá, Pazéia, Benai, Meunim, Nefusim, Baquebuque, Racufá, Harur, Basilite, Meida, Arsá, Barcos, Cícera, Tamar, Nestas e Ratifá. Os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Peridá, Jaala, Darcon, Gideu, Cefatias, Hatil, Poquerete, Azebaim e Amon, os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392, os que chegaram das cidades de Tel-Melak, Tal, Rachá, Queruv, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 642, e dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Rebaías, Racós, Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por esse nome. Esses procuraram seus registros entre os que estavam escritos nos documentos genealógicos, mas não conseguiram encontrar, consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. Irmãos, Urim e Tumim era uma maneira de buscar um oráculo, uma palavra de Deus sobre uma determinada situação. A soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras, possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. As contribuições financeiras agora, irmãos, de todos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra no templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso, 530 vestes para o sacerdócio. Olha só, o governador ofertou como padrão, como exemplo. Agora, se o governador de uma igreja local, se o governador de uma comunidade, de uma denominação, não dá o exemplo, como é que nós vamos querer, desejar que o povo faça isso? Que os nossos líderes, em geral, sejam como Neemias e deem um exemplo, ofertem à tesouraria o melhor que puderem. Eu já disse na outra ministração, mas repito um outro ensinamento que aprendi na juventude wesleyano: ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder e oferte o máximo que puder. Então, governadores, líderes, oferte o máximo que puder. Versículo 71, outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 166 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente, olha aí, voluntariamente, sem constrangimento, né? Sem obrigação, a soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Com alegria eu leio esse capítulo, sabendo que se o Senhor permitiu que isso ficasse registrado na tradição da obra do Senhor em Israel, depois de Jesus Cristo, isso vai, do Pentecoste, isso vai se ampliar para os gentios, naquele momento era Israel. Eu louvo ao Senhor, porque se ele permitiu que essa palavra ficasse registrada, é muito gostoso poder ler toda a palavra. E você que vai ter no nosso devocionário, já tem no nosso devocionário, blog logos7.blogspot.com, você vai vendo toda a Bíblia, capítulo a capítulo. Eu louvo ao Senhor por isso e por já estar, já completamos 6 anos ministrando capítulo a capítulo. Eu, pastora Margarete, missionária Vivian, só em momentos de grupo familiar, de atividade da igreja, ou por alguma enfermidade, uma gripe, alguma coisa assim, um desconforto, nós deixamos de ler a palavra. Mas todos os dias de nossa vida, nós lemos a palavra, por isso Deus nos abençoa. Lemos a palavra e procuramos andar segundo ela, e por isso o Senhor tem nos abençoado grandemente. Que o Senhor abençoe também a sua vida grandemente. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Amém.